Oi, Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo. Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão. Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto. Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão. Leque lança na boca da perna, deixa ela molhada, louca pra sentar. Na peça dos cria da boca que vive a vida louca, ela quer gozar. DJ Daniel, se for carinho, só posso lembrar de mim. Deu catuca, Minas Gerais. Só posso lembrar de mim. Deu catuca, não gostei. Eu vou machucar só um pouquinho. Tá passando, se for carinho, só posso lembrar de mim. Deu catuca, não gostei. Vou machucar só um pouquinho. Tá passando, se for carinho, só posso lembrar de mim. Deu catuca, não gostei. Oi, Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo. Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão. Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto. Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão. Leque lança na boca da perna, deixa ela molhada, louca pra sentar. Na peça dos cria da boca que vive a vida louca, ela quer gozar. Só um pouquinho, tá passa se for carinho. Só pra tu lembrar de mim. Deu catuca, tocando gostosinho. Vou machucar só um pouquinho, tá passa se for carinho.